seu back. Da plena cine na vida, e agora é teu próprio mestre. Teu coração já não tem um sentimento vazio, só de pensar em mudar. Já mudou o curso do rio, um trago no seu cigarro. Subúrbio, sua aldeia, é a pedra no lago. A reação em cadeia, já não quer santa ceia, já não quer vida alheia. A voz de culpa de chão, efeito borboleta, nem esquerda ou direita. Já não importa o caminho, já não se escuta os tiros. É o cessar dos gatilhos e se tornou andarilho. Pelo prazer de quem anda, os sonhos que tem aqui já não cabem tua cama. Agora a rua é sua e resolveu a brilhar. Pra onde for, como for, pra onde tua mente mandar, vai deixar emanar toda a tua alma em luz. É só ir e o que é, sempre o chinelo e o capuz. Tinha a cruz, a faixa, se ele quis além mais. Se eu sonhar, se eu pensar, era forte demais. Em meio ao caos e à paz, a incerteza se faz. É o quebrar das correntes, a fuga de Alcatraz. Sou mais um Silva na terra, se entrega pra sua missão. Criada a guerra, desperta pra uma nova visão. Uma nova visão, sendo eles quem são. Pedra no lago, missão. Viva a revolução. Eu vi ela chorar do outro lado da ilha. Não é um chorar de pesar, é um chorar de alegria. Acordou pra sonhar, se despediu da família. É o batucar do tambor que só ela ouvia. Já Maria vazia, já não segue a cartilha. Só vai parar pra sentar quando cruzar a divisa. Cabelo é sarará e com o pé nas presilhas. Vão ter que lhe aceitar seu pato, a sua guia. A transcendência, a decência, intensa sua história. É trazida de lá, meio Japão, meio Angola. Vai seguir mundo afora, mil desafios por hora. Não vai deixar se culpar por Eva nem por Pandora. Mas é chegada a sua hora, é hora de ir embora. Pediu bênçãos a Oiá e proteção à aurora. O seu caminho ela faz, sem essa de pé atrás. Amor ao solo que pisa, respeito aos ancestrais. Cabeça erguida que mostra as danças em tradição. Rosto no vento é o alento feito pro seu coração. Propensa pro que vier, intensa sempre será. Inventa o que quiser com seu poder de pensar. Aprendeu vivência com a cor, orgulho de existir. Bateu tambor com a sua dor e aprendeu a sorrir. Aprendeu a sorrir. Achou o caminho a seguir. Beleza não persiste, nascida pra resistir.